Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Do ré mi fá fá fá, do ré ré ré, do sol fá mi mi mi, do ré mi fá fá fá. Opa! Tá chegando um Café Brasil todo musical. E o tema de hoje é música, sim senhor. E nada melhor que começar com uma frase de um músico, não é mesmo? Tom Jobim, que um dia disse assim: quando uma árvore é cortada, ela renasce em outro lugar. Quando eu morrer, quero ir para esse lugar onde as árvores vivem em paz. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa de hoje está baseado num texto de Silvia de Luca, que escreve as iscas musicais na área de iscas intelectuais do meu site. Dessa vez, ela fala de um personagem tão importante quanto o desconhecido, o arranjador. Ao fundo, você ouvirá Preciso Aprender a Ser Só, de Marcos e Paulo Sérgio Valle, aqui na interpretação do Trio 3D. Arranjador. Certamente a maioria das pessoas tem contato constante com o especialíssimo trabalho de um arranjador. Convive e usufrui dele, saboreia, muitas vezes compra, às vezes descarta e não tem ideia de quem é esse profissional, e menos ainda do que ele faz. No Dicionário da Língua Portuguesa, que eu tenho em casa, de 1.838 páginas, define-se arranjador como aquele que arranja ou faz arranjo. Que tal, hein? Ao verificar sobre o termo arranjar, encontro na referência musical fazer arranjo de peça musical, adaptar. Também nada muito esclarecedor, certo? E quando eu procuro, enfim, arranjo, encontro no aspecto musical versão diferente da original, de obra ou fragmento de obra musical, feita pelo próprio compositor ou por outra pessoa. Bom, aí já começa a esquentar. Uau, Charlie Brown Jr. no Café Brasil, detonando Proibida Pra Mim, de Chorão e Marcão. Que bomba, né? Mas se a gente mudar o arranjo, hein? Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz, guerra? Então, hein? O Zé Cabaleiro transformou a bomba do Charlie Brown em algo romântico leve. É isso que um arranjador é capaz de fazer. E eu vou voltar ao texto da Silvia De Luca. Bom, para começar, seria bom que soubesse que o arranjador exerce o seu métier em quase todas as músicas que você tem ouvido no rádio, na televisão, na internet e mesmo ao vivo. A menos que você seja afeito à chamada música erudita, clássica ou de concerto, ou à música tradicional, a folclórica, apelidada de raiz, gêneros em que o arranjador muito pouco exerce sua função. Arranjo é uma modificação intencional da obra original, uma espécie de recomposição. Nessa modificação, mantém-se incondicionalmente ao menos a essência da música original, sua estrutura básica, para ser minimamente reconhecida pelo ouvinte. Caso contrário, a música seria de fato uma outra por completo e não um arranjo. A prática de alterar partes de uma peça musical, até mesmo muitas partes, quase todas, mas não a sua coluna mestra, implica necessariamente em uma certa limitação na liberdade de criação e na responsabilidade sobre o resultado final. E aí, reconhece essa, hein? Quem quiser matar pau, o que procure fazer? Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, ó, que saiba mexer. Que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, ó, que saiba mexer. Que saiba, que saiba mexer. Olha só, o fantástico João Bosco mostrando como o arranjo pode recompor uma música. Você tá ouvindo Vatapá, o clássico de Dorival Caymmi. Tá vendo o que faz um arranjador, hein? Agora junte um arranjador excelente com um virtuose como João Bosco e você faz uma obra-prima, sacou? Quem quiser vatapá, o que procure fazer? Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega. Gengibre, sal com gengibre, cebola, ia, ia. Na hora de temperar, não para de mexer. O ok é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer dedo, é de uma nega. Se faz um vatapá, se faz um vatapá, se faz um vatapá. Com qualquer dedo, é de uma nega. Se faz um vatapá, se faz um vatapá. E que bom vatapá. Eu tenho que falar em cima, que horror! São muitos os elementos da composição que podem ser alterados em um arranjo, como, por exemplo, o acréscimo ou retirada de melodias, de introdução, alteração de tonalidade, de ritmo, a instrumentação, a duração, tornando a música mais longa ou mais curta. O arranjador pode, desse modo, ser mesmo considerado uma espécie de segundo compositor, o que significa que ele tem conhecimento de música em geral, da música em questão e também uma boa dose de criatividade. O arranjo é muito comum na música popular, especialmente na canção, tão comum em nossa realidade brasileira, devido a esta ser normalmente fundamentada geralmente em melodias. E também depender de um único instrumento para se fazer reconhecer, ser mais curta e menos estruturada do que a música erudita. Ou não ser tão autêntica e cristalina como a chamada música tradicional, em que qualquer alteração deixa de evidenciar a peculiaridade de uma cultura local. Sozinho, caco de vidro. É a vida, é um sol. A noite é a morte, o laço é um anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caindo da candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é um queira ou não queira. Vento ventando, fim da ladeira. É a a chuva chovendo, é conversa à ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é o regado, é uma fonte, pedaço de pão, fundo do poço, fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma pedra brilhando, é a luz da manhã, tijolo chegando, blende, fim da picada, garrafa de cana, estilhaço na estrada. Projeto da casa, corpo na cama, carreira sabe. É luna, é luna, é um passo, é uma fonte, é um sapo, é um arroz, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida do seu coração. É uma cobra, é um pau, João, José, espinho na mão, corte no pé. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida do seu coração. Olha só, Rosa Passos é mestre em recompor clássicos da música popular brasileira. Aqui você ouve o super clássico Águas de Março, de Tom Jobim, com um arranjo meio jazzístico. Pois bem, mas é possível que fique a questão. Por que a música não é somente apresentada como no seu original, como foi criada pelo compositor, hein? Vamos comparar o compor uma música com o escrever uma carta. Não é verdade que pode acontecer de uma carta escrita por alguém ser reescrita por outra pessoa, desde que mantidos os assuntos principais que devem ser informados, hein? Não é verdade que alguém que deseja escrever uma carta até peça que outra pessoa o faça, desde que seguindo algumas orientações? Não é possível que na segunda versão a carta fique mais simples para ser melhor compreendida, fique mais bem escrita para ser melhor valorizada, fique mais bonita para agradar mais, fique mais original para ser melhor reconhecida, que mude o seu caráter para mais leve, mais ingênuo, mais esperançoso, mais humilde? Assim como pode ocorrer o contrário, isto é, uma versão que deixa a carta mais complexa, pior, feia, banal, pesada, maliciosa, desesperada, arrogante. Todas essas variantes dependem tanto do interesse e da capacidade de quem reescreve a carta, no caso do arranjador, como do perfil ou da necessidade do leitor, no caso do intérprete e do ouvinte. Embora o arranjo possa significar a simples vontade de um músico em expressar de seu próprio modo a música feita por outro, na prática, os arranjos servem também para adequar-se a situações específicas. Por exemplo, é fundamental que uma determinada música seja tocada em uma dada ocasião. Mas ela em seu original é muito difícil e na localidade só há músicos amadores. Logo, um arranjador precisa reescrever a música facilitando-a. Ou então, a música original tem um caráter dançante e festivo, mas ela deve ser tocada durante a cerimônia fúnebre de alguém que gostava muito dela. Logo, o arranjador a reescreverá, deixando-a mais intimista, mais reflexiva. Como este exemplo que você ouve da marchinha de carnaval A Cabeleira do Zezé, dos Irmãos Vitali, que Reginaldo Frasato transforma completamente. Tá vendo só? Nessa versão a gente tem que gritar assim, bicha! Quem não se lembra da cantora Fafá de Belém cantando o hino nacional brasileiro, quando no Movimento Diretas Já, em um arranjo que lembrava uma canção de caráter mais pessoal, mais contemplativo, de andamento mais lento e não como uma marcha, como de fato foi composto, hein? Brilhou no céu da pátria nesse instante. Quem é que não lembra, hein? Mas tem mais, quer ver? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Que delícia, né? É o hino nacional brasileiro com um arranjo emocionante na voz do meu amigo Eliezer Seton. Não é o máximo, hein? Com todas essas considerações, devo lembrar que o arranjador deve se responsabilizar pelo resultado final de seu trabalho. Ou seja, eticamente falando, não deve se delegar ao compositor original da canção o resultado das alterações realizadas pelo arranjador, seja para pior ou para melhor. Ocorre de o compositor, quando ainda vivo, por vezes não aprovar, por qualquer razão, um arranjo de sua obra. Contudo, ele não tem domínio sobre isso. Só lhe cabe o direito de publicamente divulgar que aquela alteração não lhe diz respeito. Logo, por princípio, toda a execução e gravação deveria ter anunciado o nome do arranjador. Mas sabemos que não é assim que normalmente se passa. Na prática, nem mesmo o nome do compositor muitas vezes é citado, quanto mais o nome do arranjador. Procure saber se a música que você aprecia trata-se de um original ou de um arranjo. Você poderá ficar impressionado com o que um arranjo pode significar na estrutura e funcionamento de uma música. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. E essa aí, hein? Sozinho, do Peninha, aqui na voz de Ivete Matos, olha só. Pessoas menos avisadas tendem a achar que a atribuição pejorativa brega a uma música se trata somente de uma espécie de preconceito e de injustiça cometida contra determinados cantores. E não raro tomam Caetano Veloso como parâmetro para confirmar a veracidade de suas opiniões. Dizem que quando Caetano canta a mesma música que um dia interpretou um daqueles cantores bregas, a música ganha status e perde a ruim qualificação de brega. Caetano já adquiriu respeitabilidade e status tais que neutralizam o julgamento do repertório que escolhe. Até que ponto chega a relatividade, vulnerabilidade e instabilidade de tudo que o homem se dedica a opinar, não? Consideram e se espantam e se decepcionam alguns. O fato é que essa mesma música que cantou e gravou Caetano não é a mesma música que cantaram e gravaram seus colegas tempos atrás. Mas como assim, hein? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? É simples, a diferença brutal está no arranjo. Ou seja, a única coisa que ambas as interpretações têm em comum é a melodia e a letra. Exatamente os dois elementos mais observados pelo ouvinte, não especializado ou menos atento. Acontece que uma música tem muitos outros elementos que a compõem, que não somente melodia e letra. E justamente todos esses outros elementos podem ser alterados em um arranjo. Vamos fazer um paralelo com a pintura. Eu pergunto, todos os quadros que têm o sol banhando uma casinha, algumas árvores ao redor e patinhos na lagoa, são semelhantes ou apresentam a mesma qualidade, hein? Claro que não. Existem milhares de modos de desenhar e pintar esse panorama, cores, formas, tamanhos, traços e texturas diferentes. Fora isso, pode haver grande diferença no resultado final por causa do tamanho do quadro, da cor e forma da moldura, da cor da parede onde ele será exposto, do tipo de luz que incide sobre ele, entre outras coisas. Enfim, todas essas e muitas outras variações que fazem com que apreciemos alguns quadros e detestemos outros com a mesma temática podem ocorrer nas performances musicais. Às vezes no silêncio da noite fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Esse é o Peninha. Portanto, diferenças como as exemplificadas podem estar inseridas em diferentes tipos de arranjo. Logo, caso Peninha tenha interpretado uma música que seja considerada brega e Caetano Veloso cante a mesma melodia e letra, mas todo o restante seja apresentado de outro modo, justifica que a interpretação do Peninha seja classificada de modo singular pelo ouvinte. Independente de ser brega ou não, de se gostar ou não, de se preferir ou não. A distinção entre ambas não é, então, um fruto exclusivo de critério subjetivo, critério pessoal ou social, mas tem base na estrutura da própria linguagem musical. Isto é, tem um fundamento objetivo. É mais ou menos como sentir-se na moda ao vestir uma calça blue jeans e, ao contrário, sentir vergonha caso ela seja idêntica, mas tenha outra cor, como verde abacate, amarelo gema ou azul turquesa. A calça é a mesma, mas a calça não é a mesma. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 na Central do Brasil. Olha só, como é um arranjo quando não tem instrumentos, hein? Pois é. Hoje falamos da importância do arranjador, e acho que agora você vai reparar melhor nas músicas que ouvir e sacar e valorizar o trabalho desses grandes artistas. E é assim, é o som do Trio Esperança, que eu não canso de tocar aqui no nosso Café Brasil, que falou de arranjador, vai embora. Você tá ouvindo o Expresso 2222 e Gilberto Gil. E que vergonha, hein? Eu não sei o nome de nenhum dos arranjadores que eu toquei aqui. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. E olha só quem esteve no nosso cafezinho de hoje: Trio 3D, Trio Esperança, Ivete Matos, Caetano Veloso, Peninha, Zé Cabaleiro, Charlie Brown Jr., Fafá de Belém, Eliezer Seton, Reginaldo Frasato, Rosa Passos e João Bosco. Que time, hein? Gostou? Quer mais? Tem mais uns 100 iguais a esse no meu site, www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase de outro músico, desta vez Tim Maia. Eu não fumo, não bebo e não cheiro. Meu único defeito é que eu minto um pouco. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.